O tema da palavra nessa noite é o que você crê. Amém? Fala para a pessoa, não é uma pergunta não, faça essa afirmação para ela, mas faça até na forma de pergunta, o que você crê? Em que o que você acredita? Glória a Deus. Gente, eu creio, sabe, que a sua vida, amém? Quantos aqui estão ligados comigo? A sua vida não vai ser mais a mesma depois dessa palavra, amém? Quantos aqui concordam em fé comigo? A gente vai ligar aqui na terra, amém? Quantos aqui concordam em fé comigo em nome de Jesus? Que a sua vida não será mais a mesma depois dessa palavra, diga amém. Amém. Amém, amém. Tá ligado, glória a Deus. Muito bem. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 12. Vamos só pegar a primeira frase desse versículo, primeira carta a Timóteo. Capítulo 6, versículo 12. Glória a Deus. 1 Timóteo 6, 12. Quem achou, diga glória a Deus. Então vamos ler? Podemos ler? O que, que está escrito aí? Combate o bom combate da fé. Combate o bom combate da fé. Só isso. Tá? Eu sei que está o restante do versículo aí. Combate o bom combate da fé. Vamos trabalhar em cima disso. Queridos, eu e você, nós somos resultado das nossas crenças. Nós somos resultados daquilo que nós acreditamos. Você está onde você está porque você acreditou, você creu em alguma coisa. Ou você não está aonde você deveria estar porque você deixou de acreditar. Então, olha só, vamos pegar da coisas bem práticas do dia a dia. Eu lembro que a minha mãe, eu ia para o colégio de manhã, aí começava a chover, caía aquele chuvisco, e aí eu começava a tomar café. Café, né, o café da manhã, café quente. E a minha mãe dizia, meu filho, pelo amor de Deus, tu estás tomando este café, sabe que meus pais eram bem no interior, eram bem ribeirinhos. Meu filho, pelo amor de Deus, tu está tomando este café aqui, tu não vai poder sair que está chuviscando. Vai lá para fora para terminar de tomar este café. Aí eu ia, né? Deve ter razão, é uma mãe, né? Deve ter razão. Aí ia lá para fora e ficava tomando café lá no chuvisco. Porque eu não podia, eu não podia tomar café quente e depois sair no chuvisco, ou na chuva, ou na garoa. Alguém é de fora, né? Chuvisco? Que negócio é esse? Isso é coisa do nosso dicionário Papa Chibé, tá, irmãos? Quantos de vocês aqui aprenderam isso de algum lugar? Quantos aqui? Levanta a mão, seja sincero. Diz que a maioria, muitos aqui, São crenças que depois você fica pensando, mas isso tem alguma coisa a ver? Sim ou não? Não tem nada a ver, querido. Quantas vezes eu tomei café quente, saiu na chuva, nada me aconteceu. Porque não tem nada a ver. Mas tem, eu estou usando isso como uma ilustração para você ver certas estruturas estruturas de raciocínio, de pensamento, que pode te encaminhar, ou te desencaminhar, ou te manter prisioneiro, ou te manter sempre aquém até daquilo que Deus tem para a sua vida. Você quer ver outra coisa? Acho que não aconteceu isso com você, aconteceu comigo. A minha mãe dizia assim, eu disse, poxa, mas a minha mãe está lá na glória, tá? Ela me ensinou muita coisa boa, mas eu estou tentando te mostrar, porque depois que Jesus entrou na vida dela, minha mãe mudou. Radicalmente, né? Eu tenho que dar esse testemunho, radicalmente Deus revolucionou a nossa família. Mas a minha mãe ia tomar tacacá, a minha mãe dizia, meu filho, não te senta. Porque tomar tacacá sentado, o homem vira, fica frouxo. Aí eu dei de tomar tacacá em pé, gente. Isso aconteceu contigo? Aconteceu comigo. Você já ouviu em algum lugar isso? Não, né? Mas lá em casa tinha esse tipo de fé. Aí eu doido para sentar para tomar aquele tacacá delicioso. Aquele tacalá, né? O tacacá delicioso, eu não podia, porque senão ia ficar frouxo. Ia ser um homem frouxo, sem coragem. Meu Deus! Outra coisa aqui, de crendice. Pelo amor de Deus, não come esta manga. Tu acabaste de tomar o açaí. Quantos aqui foi ensinado isso para você? Levanta a mão. Olha. Um monte de gente. Eu já tomei açaí, já comi manga e estou aqui vivo até hoje. Nunca fui para o hospital. Então, a gente vê nessas crendices do dia a dia. E, pasme vocês, ainda tem gente, tem mulher, indo lá no Ver o Peso comprar pó do calango leso. É aquele calango que anda no muro, que ele para e faz assim, ó. Anda um pouquinho. Eles pegam aquele bicho, eles torram ele, moem e faz um pó, que é para a mulher comprar e levar para casa, para o marido. Mana, se tu quiser que ele te dê o cartão dele, vai lá e compra o pó do calango leso, que tu vai ver se ele não te dá o cartão dele. Larga desse besta, vai logo lá. Claro, eu não sou Epaminondas é Gustavo, tá, irmão? Mas eu espero que nenhum homem aqui está sob o efeito do pó do calango leso, concordando com tudo, sem dizer, sem ter argumento. Uma vez eu até numa ministração, eu tive que fazer uma oração forte e repreender e quebrar toda a influência do pó do calango leso nos homens. Muito bem, então tem todas essas estruturas de pensamento, de raciocínio e, eu diria, de incredulidade até, de descrença. E assim como nós ensinamos tanto que a célula, ela, a reunião dela, todo o trabalho dela, porque não é só aquela reunião, ela tem que ter três atmosferas. Ela tem que ter uma atmosfera de amor, ela tem que ter uma atmosfera de alegria e ela tem que ter uma atmosfera de fé na célula. Não só na quarta-feira ou no sábado, quando ela se reúne, qualquer outro dia, não só naquela reunião, mas toda ela, no caminhar durante a semana, no relacionamento com os membros da célula, o relacionamento entre eles, tem que ser respaldado nessas atmosferas que são criadas, que são desenvolvidas, que faz a vida cristã ser cada vez mais e maravilhosa para cada um de nós. Atmosfera de amor, aquela atmosfera de alegria e aquela atmosfera de fé. Então, nós temos procurado desenvolver isso na nossa casa. Agora, para desenvolver essas atmosferas, ela tem que ser muito baseada no que a gente acredita da palavra. Qual a estrutura de pensamento bíblico? O que, que nós cremos, de fato, na Bíblia para desenvolver essas estruturas? E a gente tem procurado desenvolver, e nós fomos ensinados pelos nossos discipuladores de entrar num acordo entre nós em casa, de não permitirmos, porque o meu lar e o seu lar é um refúgio, amém, gente? A convivência da tua família tem que ser top. E isso vai refletir aqui, vai refletir na célula. O culto de celebração, ele tem que ter essa atmosfera. Hoje, uma senhora que veio aqui pela primeira vez, eu fui cumprimentá-la aqui na saída, que ela estava com uma pessoa aqui da igreja, e essa mulher estava segurando as lágrimas e dizendo: pastor, eu estou tão feliz de ter vindo aqui nessa igreja, eu estou me sentindo tão bem aqui. Eu fui num lugar que era só paulada na gente, mas eu cheguei aqui, ouvi essa palavra, pastor, foi tudo para mim. A mulher estava tentando falar e conter aquelas fortes emoções, vontade de chorar, mas eu acredito que era de alegria. Aí eu apliquei mais uma injeção, disse: minha irmã, em nome de Jesus, a sua semana vai ser cheia dos milagres de Deus. Muito obrigado, pastor. E aí ela saiu e eu fiquei tão feliz, porque eu creio que essa atmosfera tem que permear esse ambiente aqui, gente. Amém? Mas isso é baseado no que você acredita. Só um exemplo rápido aqui. Jesus disse: onde dois ou três estiverem em meu nome, eu estarei no meio deles. E aí a gente crê nisso. Jesus está aqui, amém? Então, se Jesus está aqui, alguma coisa vai ter que acontecer nessa reunião que vai me tocar. Acho que tu lembra, o rapaz, teve um rapaz aqui desse lado hoje de manhã que o cara não conseguiu levantar aí depois do culto, chorando aí hoje de manhã. Aí eu fiquei preocupado, disse: meu Deus, será que foi alguma coisa que aconteceu? Houve algum pescotapa, algum flight que rolou entre ele e a esposa? Meu pai, eu já fico preocupado com um pastor, já fui atrás dele, chamei, parei. Que foi? Ele não conseguia falar. De que foi? É que Jesus me tocou aqui. Não conseguia falar, só dizia isso. Deus está mudando minha vida. Eu disse: amém, amém. Quando você chora, eu fico sorrindo. Diz que o profeta, quando a igreja está sorrindo, ele está chorando. Quando a igreja está chorando, ele está sorrindo. Porque a igreja está na posição que muitas vezes deveria estar, quebrantada diante do Senhor. Amém? Então, queridos, nós temos combinado, até a nossa discipuladora deu um conselho para nós, para a gente cutucar um ou outro. Se eu falar alguma besteira, incredulidade, é porque muitas vezes a pessoa tem a lista do eu não posso, eu não tenho, eu não consigo. E a Bíblia diz que a nossa língua é o leme da nossa vida. É o leme da nossa vida. Eu estava no carro com a Simone, um trânsito terrível. Eu disse: amor, a gente vai ter que pegar um retorno. E era a outra pista cheia de carro. E agora, como é que eu vou entrar com esse bocado de carro ali naquele retorno? Aí eu disse assim: mas a minha língua profética afiada diz em nome de Jesus que quando nós chegarmos lá, não vai ter carro assim, nós vamos entrar de boa e nós vamos fazer o retorno. Tu lembra disso? Foi essa semana. Aí quando nós chegamos lá, mesmo estava limpão assim, os carros ainda... Abriu aquele espaço e nós, só entrei com o carro. Eu disse: amor, alguns diriam que isso é coincidência, mas eu quero viver essas coincidências todo dia, todo dia. Eu chamo isso de favor de Deus, amém? Mas a gente tem que colocar em prática os princípios, amém? A gente tem que com a ajuda de Deus, produzir essas atmosferas. Smith Wigglesworth, ele era o apóstolo da fé. Ele dizia assim: se eu estou no lugar e o Espírito Santo não se move, eu movo o Espírito Santo. Que homem louco! Que negócio é esse? Porque muitas vezes, eu diria até sempre, eu diria muitas vezes, o Espírito Santo sempre está pronto. Ele sempre quer. Ele precisa da gente acompanhar ele por fé. Amém, queridos? Glória a Deus. Uma vez eu fui pregar, e eu tinha um livro de esboço de 266 ou 265 esboços. Eu passei a semana inteira naqueles esboços de pregação e nenhuma fluía. Eu estava ficando desesperado, e assim, no bom sentido, né? Porque a gente não pode inventar uma palavra de Deus. Eu vou inventar. Eu vou pegar um negócio aqui qualquer, e eu vou falar para o povo. Não é assim. E foi passando o tempo, foi passando as horas, e eu orando. Aí chegou aquele momento que eu me chamar para pregar. E eu: Senhor, por favor, meu Deus, eu não tenho nada, o Senhor precisa. Aí eu vou ser agora esse escritor de romance evangélico. O Senhor precisa abrir uma fenda no mundo espiritual e descer um filete de luz, um facho de luz, e me dar uma revelação, senão eu não vou ter nada para falar. E de repente aconteceu isso. No tempo e no espaço se abriu, não um portal, né, uma fenda, e um raio de luz desceu no meu coração. Faltava 5 minutos para me pregar. Aí aquela voz disse assim: diga para o meu povo que eu estou no meio deles. Amém? É isso, queridos, que a gente tem que ir pegando, tendo intimidade com Deus, pegando a palavra dele. Aí na hora que falou isso, aí já veio aquele versículo: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Aí já veio Isaías: diga como uma trombeta, como um chofar, proclame, dizendo: eis, aí está o vosso Deus. Queridos, eu não preguei muito tempo, não. Eu só peguei o microfone e Deus mandou dizer que ele está aqui. E quando eu falei isso, aí o fogo começou a cair no meio do povo, fogo do Espírito Santo, tá, irmão? E foi o rebuliço daquele culto. Então a gente precisa mudar essas atmosferas. O dia foi difícil no trabalho, para o marido. O marido tem que começar a buscar a Deus, porque ele não pode levar esse clima difícil para dentro da casa dele. O dia foi difícil para a esposa. Aconteceu um desacerto, o vizinho jogou um rato podre morto para o quintal. O filho da vizinha deu um soco no meu filho, chutou a canela dele jogando bola. O clima não está muito legal. Aquela atmosfera, em vez de ser de amor, de alegria, de fé, agora pode ser uma atmosfera de raiva, de raiva, de ódio, de tristeza e de incredulidade. Mas isso tem que mudar, amém, queridos? Nós temos que resguardar, proteger a atmosfera da nossa casa, a atmosfera da célula. A irmã foi pedir oração e ela disse assim: Irmãos, eu quero pedir oração para vocês. O meu marido ficou cheio do diabo e me bateu essa semana. Glória ao seu nome. Aí fica, glória ao nome de quem mesmo? De Deus? Aí a gente pergunta assim, mas quem é que está em você? É Jesus. É Jesus. Vem outra, irmãos, na célula, por favor, orem por mim, que eu, agora eu ganhei um emprego, mas o meu chefe, eu acho que ele é macumbeiro, ele faz umas defumação lá na loja. E quando eu entro na loja, ai, é aquele cheiro de defumação, e eu me sinto tão oprimido, é uma dor de cabeça. Eu começo a suar frio na minha mão. Irmãos, orem por mim. Você sabe o que eu fico pensando quando eu ouço esses testemunhos? Porque isso não é testemunho, isso é testemunhos. Eu fico pensando, o que essa pessoa acredita? Qual é a estrutura de pensamento, de crença, de convicção que ela tem em Deus e na palavra? Porque era para ser o contrário, irmãos. A gente com a estrutura correta de pensamento, esse pensamento diz, da Bíblia diz, maior é aquele que está em ti do que aquele que está no mundo. Mas são aqueles que estão contigo, que são os anjos de Deus, do que aqueles demônios que estão com eles. O pensamento bíblico que eu assumo ele é: nunca te deixarei, disse Jesus, jamais te abandonarei. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Aí o homem cedo, aí esse crente que tem esses pensamentos, né, forte, glória a Deus, que sabe que ele é em Cristo. E a Bíblia diz que nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Ao lado do Pai, nós estamos em Cristo também. É isso que a Bíblia diz. Graças a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Glória a Deus. Aí esse crente armado, aí o homem começa a fazer a defumação lá, chamar os demônios para abençoar a loja. Aí essa cristã chega, quando ela entra no ambiente, amém? Vestido da armadura de Deus, sabe o que é que acontece? Os demônios que estão lá, tem um grandão que está lá, sabe? Aí ele olha para o outro e diz, ai, eu estou me sentindo muito oprimido, vamos embora daqui, cara, eu não aguento. O que foi? O cara fez a defumação. Não! Olha aquela pessoa que entrou ali. Será que é Jesus? Eu não sei, não. Eu só sei que eu estou me sentindo oprimido aqui. É Jesus ou não é? É Jesus ou não é? Eles começam a discutir. Mas parece Jesus. Eu acho melhor a gente ir embora. É assim que nós vencemos, amém, irmão? É assim que nós vencemos. A Bíblia diz que as nossas armas, eu vou mostrar para você, 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4, diz, pois as armas da nossa milícia, da nossa guerra, não são humanas ou carnais, mas são poderosas em Deus para demolição de fortalezas, derrubando raciocínios e todo baluarte, todo alicerce que se ergue contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Nossa tradução diz, anulando nós sofismas, no original logismos, que é uma estrutura de pensamento, uma filosofia que não tem nada a ver. e que mantém a pessoa prisioneira daquilo. A Bíblia está dizendo que as armas da nossa guerra são poderosas em Deus para a destruição dessas fortalezas. Da fortaleza do eu não posso, eu não consigo, eu tenho medo, eu não dou conta. Dessa atmosfera de incredulidade que nós não podemos permitir nas nossas vidas, nem na nossa casa. Amém, gente? Quais são essas armas? Uma das armas é o nome de Jesus. Amém? É o nome de Jesus. O nome de Jesus é poderoso. Não existe um nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos, a não ser o nome de Jesus. O nome de Jesus foi dado a nós. O nome representa a pessoa dele, quem ele é, sua autoridade, seu poder. Representa tudo isso. Outra arma de ataque é a palavra de Deus, que é a espada do Espírito. A fé pode ser usada como arma de ataque também, mas é porque ela é baseada na palavra de Deus, a verdadeira fé. Mas a fé é uma arma de defesa. A Bíblia fala sobre o escudo da fé com o qual nós podemos apagar todos os dardos inflamados do maligno. E eu não vou afirmar isso como uma doutrina, mas nós temos um amigo que ele é malucão de Jesus. Ele ia evangelizar lá na praia, lá do Rio de Janeiro, naquela época da festa que tinha da Iemanjá. Aí cada pai de santo, ou pai de encosto, tinha a sua tenda. E ele convocava alguns irmãos, algumas irmãs, assim, com aquela roupa bem longa, branca. Ele vestia uma bata branca, ele ia para lá. E ele colocava na tenda, ele armava uma tenda e colocava a tenda e Yeshua HaMashiach, que no hebraico significa Jesus Cristo, ungido de Deus, Yeshua HaMashiach. E ele ficava lá dando passe, virava fila de gente, ele abençoando em nome de Jesus, até lia a mão das pessoas: olha, eu vejo que tem um inimigo que te persegue, mas tem alguém que é mais forte do que ele, o nome é Jesus Cristo, recebe ele na sua vida, ele é o santo mais forte, ele é o santo de Israel. E virava aquela fila imensa para ele atender com a galera, mas era tudo estratégia. Mas pregar o evangelho. Teve um desses camaradas que não gostou, que a clientela dele começou a diminuir, e ele disse assim, ele fez assim. E aí ele, acho que era só na mímica, né? Aí ele pegou assim, tirou de trás assim, não tinha nada de flechas, tirou assim, o cara estava endemoniado, né? Tirou a flecha, botou no arco. E disparou a flecha contra ele. Aí ele pegou, ele fez assim, que era o escudo da fé. Sinceramente, isso era uma cena real acontecendo. E ele fez assim, ele disse: espera aí. Aí ele pegou assim, que era uma lança espiritual, né? Uma lança, uma arma espiritual. Quando ele jogou essa lança, o cara caiu para o chão, a tenda do cara caiu e virou uma vacalhação, caiu tudo para lá. O cara se levantou apavorado, correu, chamou a polícia para vir prender esse meu amigo. Ele disse: cara, eu não fui lá derrubar a tenda dele, eu não derrubei ele, foi ele que caiu, caiu a tenda e caiu tudo. Eu estou aqui. E o nome dele... você já conhece quem é, né? É o pai Francisco, que é o pastor da comunidade evangélica de Manaus, amigo nosso. Ele era o pai Francisco, e a tenda dele era a tenda de Yeshua HaMashiach. Amém? Então você tem a armadura de Deus. Você tem o escudo da fé. Você tem a espada do Espírito. Você tem o poder de Deus na sua vida. Uma vez nós fomos expulsar um demônio de uma moça, que ela era possessa, segundo ela, desse bode sabá, o Beuzebu, que daqui para cima é homem, é como uma figura mitológica, daqui para cima é homem, daqui para baixo é bode, mas só que tem a cara de bode, corpo de homem e pata de bode. A mulher ficou muito horrível com aquela manifestação. Eu levei uns dois assessores, né, de assuntos espirituais, de guerra espiritual. Quando eu entrei naquela sala, ela foi tomada por aquela entidade, ela cruzou as pernas assim, virou os pés, ela andava com os pés virados, assim, a palma do pé para cima, ela batia com esse, quase com um tornozelo virado. Era assustador, aí ela esticou, ela se transformou, parece que o queixo dela deslocou, ela ficou com a cara igual a cara de um bode. Eu olhei aquilo, aí ele me enfrentou, ele disse assim: quem é você para vir me enfrentar? Que aí eu busquei apoio dos meus companheiros, eles estavam amarelos, iam olhar para a porta, acho que estava pensando em correr. E mesmo que a minha canelinha estava assim, ó, eu tive que lembrar nesse momento que as minhas armas são poderosas em Deus, independente da minha canela fina ficar tremendo. Independente do sentimento de medo que você tenha, você tem que assumir aquilo que você é e aquilo que você tem em Cristo Jesus e enfrentar. Aí eu disse, já de joelho e algemado no nome de Jesus: vai, e eu não vou repetir. Olha a arrogância da fé. Não, brincadeira. Não, a gente tem que ser assim, irmãos. Tem que se impor sobre o inimigo. A minha guerra, a minha batalha, meu combate é o combate da fé. Como é que você vai ficar lutando contra o inimigo derrotado? Se o inimigo é derrotado, você vai ficar lutando contra o inimigo derrotado. A grande combate nosso é saber combater com a fé e não permitir que a sua fé do coração vá para o dedão do seu pé. Entendeu? Eu não volto atrás, já te disse, seja algemado e de joelho. Aí, ó, caiu de joelho, aí pronto. Aí expulsamos os capirotes lá, todos que tinha. E aí depois fomos ministrar na mãe dessa moça, aí ela... Mas aí quando a gente dominou aquele clima de terror, ele se alterou. Agora era um clima de poder, de autoridade de Deus naquele ambiente. Amém, gente? Era uma atmosfera de fé ali, muito forte. Aí... ela falou uma coisa, esse para mim é a coisa importante que muito me edificou naquele dia, que muito impactou a minha vida. Que depois que a gente estava ministrando na mãe dessa jovem, a mãe também ficou tomada por uma entidade, e ela estava deitada no chão assim, já se recuperando, ela ficou tão respirando, tão com uma paz, uma coisa daquele rosto tão diabólico que estava agora estava uma paz profunda, era um negócio muito lindo. E depois ela falou para mim assim: pastor Genildo, quando eu estava deitada no chão, que o senhor estava orando pela minha mãe, eu virei o meu rosto assim para olhar, eu não podia me mexer, mas eu estava vendo, estava bem, e eu olhei, virei o rosto para olhar, e eu disse: mas como é isso? Eu comecei a me questionar, porque a voz é a voz do pastor Genildo, mas eu estou vendo um guerreiro com uma armadura reluzente, e eu não consigo ver se é ele, mas a voz é dele, mas parece que não é ele. Então eu entendo que uma coisa dessa não vem só para mim, é para nós. Porque se a armadura é de Deus, pode até a voz, o jeito parecer seu, e é você ainda. Mas só que aquela armadura que você está vestindo é a armadura de Deus. E quando você veste-se a poça da armadura de Deus, mais parecido com Deus como guerreiro você parece. Mais parecida com Deus como guerreira você vai parecer no mundo espiritual. Amém, gente? Então, deixa eu te falar aqui. É muito importante nós mantermos essa atmosfera de fé que dissipa toda incredulidade, negativismo. Essa atmosfera de fé vai cooperar para que esse ambiente de milagres seja propício no nosso meio, seja propício na tua casa, na tua família, na tua célula. A gente não pode permitir, tem pessoas que chegam para falar, não quer dizer que você não possa dizer alguma coisa que esteja acontecendo, mas a Bíblia ensina, diga ao fraco, eu sou forte. Foram tantas experiências que eu já passei que comprovam isso, queridos. Como que é forte você mudar esse clima? Pode vir um clima de derrota, um clima de frustração, e você mudar esse clima, essa atmosfera na sua vida, na sua volta. Eu já preguei em lugares que tinha tanta incredulidade que parecia que dava para pegar uma faca e te cortar uma fatia de incredulidade. Era um ambiente denso de incredulidade. E eu falando, e o povo bocejando, alguns dormindo, igual uma irmã que o pastor estava pregando, e ela e o marido estavam sentados assim na cadeira na frente. De repente ele se inclinou no ombro da esposa e dele dormir. Aí o pastor disse assim: ei irmã, acorde o seu marido. Aí a irmã disse: eu não, pastor, foi o senhor que fez ele dormir. E aí eram alguns assim na cadeira, outros dormindo. Meu Deus, o que está acontecendo aqui? Aí eu peguei, parei, fechei a minha Bíblia. A gente tem que ter, irmãos, uma pegada assim, amém, queridos? Fechei a minha Bíblia e eu disse assim: atenção aqui, pessoal! Quando eu falei assim no microfone, quem estava relaxado na cadeira se ajustou, quem estava dormindo abriu pelo menos um lado do olho, balançou a orelha. E aí, prestou atenção, eu disse: olha, eu estou falando uma mensagem aqui. E se essa mensagem não for a verdade, eu sou um pregador mentiroso. E se não acontecer o que eu digo que vai acontecer aqui nesse lugar, eu sou um falso pregador e Jesus não está vivo e não está aqui no nosso meio. Mas o que eu estou pregando é a verdade. Então, milagre vai começar a acontecer agora aqui. Meu irmão, daqui a pouco... Cara, o sono desapareceu, aquela atmosfera, sinceramente, sem exagero, o povo acordou, se ajustaram na cadeira. Não sei se eu fiquei com uma cara horrível e ficaram com medo de mim, mas eu acho que não. Eles se sentaram, se arrumaram, disse: fique em pé todo mundo. E todo mundo ficou em pé. E na hora que eu comecei a orar e falei o nome de Jesus, o primeiro capirote pulou lá atrás. Era a gente chorando, era a gente sendo curada. Meu irmão, a atmosfera mudou de uma hora para outra, mudou da água para o vinho. Muitas vezes nós temos que ter posicionamento. Se a gente fica só se entupindo, sinceramente, irmão, de jornal, é morte, é tiro, é facada, é sequestro, é corrupção, e não sei o quê, é desemprego, não sei o quê. As pessoas vão se enchendo, em vez de edificar a sua fé na palavra, eles vão se empanturrando, vão dando alimento para a carne. Daqui a pouco, a fé que ainda restava no coração já desceu para o dedão do pé. E aquela atmosfera de negativismo, do que não vai dar certo, que tudo está ruim. Aí, meu irmão, começa a querer vir a depressão. Aí o inimigo é oportunista, começa a querer se infiltrar e trazer derrota para o casamento, derrota para a família, derrota na célula. E nós não podemos permitir isso. Nós temos temos que vigiar, lutar o bom combate da fé, para que a atmosfera da nossa vida, da nossa casa, e da nossa célula e da nossa igreja seja mantido. A Bíblia diz que pela bênção do justo, a cidade vai ser levantada, vai ser exaltada. Aí eu estava com um irmão, um pregador de fora e um irmão comigo no carro. Cara, quase assim, porque eu tenho que... A Bíblia diz que a fé atua pelo amor, nós não podemos faltar em amor com os irmãos. Mas esse irmão estava demais. Sabe como era que ele estava? Ele disse, olha, bem aqui, roubaram os 4 pneus de um carro, bem aqui, olha. Pode passar a fita métrica aí, bem nesse pedacinho. Parece que o cara já tinha os pontos históricos de tragédia. Olha, bem aqui nessa rua, num dia teve uma chacina aqui. Porque, olha, num dia desse aqui, tomaram a bolsa de uma mulher. Num dia desse, dois caras passaram de arma aqui numa moto. E o carro prateado está rondando aí. Você já viu essa história do carro prateado aí? Foi um irmão supervisionar a célula que era nego pulando dentro do canal, sabia disso? Pulando dentro do canal com medo. E era o irmão da nossa igreja que foi supervisionar a célula lá para aquele lado. Então, meu irmão, aí me deu uma vontade de dizer, irmão querido, pelo amor de Deus, desce desse carro agora. Desce, porque, cara, o homem acabou de chegar de fora. A gente quer apresentar para ele uma Belém que nós acreditamos, uma Belém que nós cremos. Se o Senhor diz, pede-me, eu te darei as nações por herança, o que você acha que Belém é para o Senhor? É demasiadamente grande esse pedido? Ananindeua é demasiadamente grande para a gente pedir Ananindeua para o Senhor? E dizer que Ananindeua é do Senhor Jesus, que Belém é do Senhor Jesus, e que venha o reino dele sobre Belém, sobre Ananindeua. Teve uma reunião de pastores, isso aconteceu com um amigo nosso. Aí, naquela reunião da associação de pastores, teve um presidente da associação dos pastores, falou para esse amigo nosso, e disse assim, irmão, eu vejo, olha, ele invocou todo o poder de fé que ele tinha. Eu vejo que o irmão vai ter uma igreja de 60 mil membros. Aí esse amigo nosso olhou para ele e disse, ô, irmão querido, eu queria saber o que você tem contra mim. Aí o cara ficou assim, não, irmão, você não está entendendo. Eu, aí de novo, né? Eu estou dizendo, eu estou sentindo e profetizando que Deus vai dar para o irmão uma igreja de 60 mil membros. Querido, pelo amor de Deus, você é meu amigo, você tem alguma coisa contra mim? Ele disse, por quê? Porque, camarada, é o seguinte... Aqui é mais de 1 milhão, e eu estou pedindo e crendo para Deus, pelo menos para 10% desse mais do que 1 milhão que vive, que mora nessa cidade. Aí o irmão vem dizer para mim, a não ser que tu tenha alguma coisa contra mim, que uma igreja de 60 mil membros. Claro, irmão, que parece um exagero, mas... Eu amo essas posturas. Eu amo que a gente faça uns alvos ousados. Eu amo que a gente mire nas estrelas, sem te acertar um pouco embaixo, mas pelo menos nós ainda conquistamos alguma coisa, do que aquele que mira lá embaixo e acerta no dedão do pé e não conquista nada. Então nós temos que mudar essa atmosfera. Manter essa atmosfera de fé, nós vamos cooperar com Deus para um ambiente fértil para os milagres. A vitória do teu casamento é um milagre, a tua vida é um milagre. Vários aqui era para estar agora fumando, bebendo cachaça, aprontando. Mas você está aqui hoje, sabe por que aconteceu um milagre na tua vida? E esse milagre te fez uma nova criatura em Cristo, te fez uma filha de Deus, um filho de Deus. Eu penso até que tem gente aqui que não era mais para estar vivo. O diabo já era para ter te destruído, te matado, ter te levado para o inferno. Mas você está aqui já com seu passaporte vistado para entrar no céu. Você é herdeiro de Deus e co-herdeiro em Cristo Jesus. Sabe por quê? Aconteceu um milagre na tua vida. Veio um milagre no seu coração. Sabe por que veio esse milagre? Porque você creu, você acreditou na mensagem da salvação em Cristo Jesus. O justo pelos injustos foi entregue naquela cruz para te conduzir de volta para Deus, e você acreditou nisso, e o poder do Espírito Santo veio sobre você e te fez uma nova pessoa. Você não é mais aquela velha mulher, não. Não insista, minha irmã, de querer ser daquele mesmo jeito. Você não dá conta. Sabe por quê? Porque você é uma nova criação. Não insiste, meu irmão, em querer andar segundo aquele velho homem que tu era. Você não dá conta mais. Não serve para ti. Você é uma nova criação. Você é um filho de Deus, uma filha de Deus. Você tem o DNA do seu Pai Celestial. Glória a Deus. Jesus disse, tudo é possível ao que crê. Marcos 9:23. Gálatas 3:5 diz, aquele que vos concede o Espírito e opera milagres entre vocês, porventura ele faz esses milagres pela obra da lei ou pela pregação da fé? É claro que é pela pregação da fé. É claro que é pelo Evangelho, que significa uma boa notícia. Então a gente tem que mudar isso. Mudar isso. A gente tem que alterar essa atmosfera e caminharmos como mais que vencedores em Cristo. E pararmos com a nossa lista do eu não posso, do eu não tenho, eu não consigo, eu não vou, não dá. E a gente tem que se levantar e dizer, tudo eu posso naquele que me fortalece. Graças a Deus que em Cristo Jesus sempre me conduz em triunfo. E por meio de mim, Ele manifesta, Ele exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Eu sou o bom perfume de Cristo. Amém? Glória a Deus. Então, tudo é possível àquele que crê. Agora, a gente vai terminar falando rapidamente isso. A fé, ela é real. Ela tem três pilares, ela tem três colunas, eu diria. Marcos 11:23 ensina isso. Em Marcos capítulo 11, versículo 23, quando os discípulos, quando Pedro viram que aquela figueira que Jesus tinha amaldiçoado secou, Jesus disse para eles: tenham fé em Deus, porque em verdade eu vos afirmo, se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Isso foi Jesus que ensinou. Então preste atenção na estrutura dessa poderosa palavra de Jesus. Primeiro nós temos que entender que a fé, ela crê no coração. Mas para ela crer, não é a fé na fé, é a fé baseada no que está na palavra de Deus. Teve uma irmã que procurou um pastor, muito amigo meu, e ela disse assim: pastor, me ajude que eu estou muito decepcionada com Deus. É mesmo, minha irmã? É. Sabe, eu abri um parêntese aqui, irmão, aqui não tem ninguém assim no nome de Jesus, e ninguém vai ser assim, mas tem gente que dá uma melhoradinha na vida cristã e se enche de uma arrogância, de uma atitude que não devia ter. Devia ser mais quebrantado, mais humilde. Mas por quê, irmã? É porque eu fiquei grávida e eu apliquei minha fé, que eu queria ter parto normal e eu não consegui. e eu estou decepcionada com Deus. Aí, meu amigo pastor, muito sabiamente, disse assim: oh, minha irmã, que lamentável, né? Aquele que não tem culpa de nada. Mas me responda aí, qual foi as promessas, qual foi a base na palavra imutável de Deus, que é a Bíblia, que você usou para basear sua fé, para orar, para tomar posse desse milagre? Aí ela disse: ah, e precisa isso, é, pastor? Deixa eu te falar, irmãos, a fé, quantos aqui querem mais e mais milagres na sua vida? Levanta a sua mão, eu declaro que você vai ter em nome de Jesus. Mas deixa eu só te ensinar aqui um princípio: a fé, ela crê no coração, ela crê, é uma convicção dentro da pessoa, essa convicção vem pela palavra de Deus, vem pelo que a Bíblia diz a respeito de quem é o nosso Deus. Você quer que eu te diga uma promessa muito poderosa, que ela vai cortar, esmiuçar toda a tua preocupação? Sabe qual é? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Teve uma criança na classe das crianças que a professora ensinou o versículo. Quando ela foi falar na frente da igreja, ela disse assim: o Senhor é meu pastor e eu não preciso mais de nada. Está certo. E aí, esses dias, amor, e cadê o dinheiro? Sabe, eu comecei em nome de Jesus: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não vou aceitar ficar preocupado, ansioso. Não, o Senhor é Ele que é o meu pastor. Ele é meu pastor. Agora, se Ele não for o meu pastor, não tem garantia nenhuma. Mas se Ele for o meu pastor, se Ele é o seu pastor, nada te faltará. Vai vir a provisão. Tu não vai morar debaixo da ponte. Tu não vai andar nu, sem roupa, sem calçado, sem alimento, sem a cura, sem a bênção, sem a paz, sem o cuidado dele na tua vida, porque ele é o teu pastor e nada te faltará. Não te faltará alegria, não te faltará entusiasmo, não te faltará força, não te faltará a graça para vencer dia após dia, porque ele é o teu pastor e nada te faltará. Então eu tenho que crer isso no meu coração. Ah, é? Então esse é o primeiro passo: crer no coração. Se não duvidar no coração, Jesus disse, a grande questão é: começa a duvidar. Tiago até disse: olha, peça com fé e em nada duvidando, porque aquele que duvida, ele é semelhante à onda do mar agitada pelo vento, levada de um lado para o outro. Você pode ver aquela onda do mar. Tem hora, aí o Tiago diz: homem de ânimo dobre e inconstante em todo o seu caminho. Ora, ele está empolgado, daqui a pouco está desanimado. Ora está pegando fogo, ora está só fumegando. Ora ele vai, quando você procura, ele já foi. Meu irmão, Tiago diz assim, a palavra de Deus, porque foi o apóstolo Tiago, inspirado pelo Espírito Santo, que escreveu, é a palavra de Deus: homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Não pense, vamos dizer na linguagem paraense, que esta criatura há de receber alguma coisa de Deus. Não pense que esta criatura há de receber alguma coisa de Deus, que não vai receber. Peça, porém, com fé e em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha que esse homem alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Mas eu tenho uma boa notícia para ti. Romanos 12:3 para ti. Recebe no teu coração, que diz que ele já te deu uma medida da fé, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Deus não deixou a gente sem esse poder atômico da fé. Ele repartiu uma medida da fé com cada um de vocês. Vocês têm uma medida da fé do próprio Deus dentro de você. Diga amém, meu irmão. Recebe essa revelação. Romanos 12, 3. Segundo a medida da fé que Deus repartiu. Deus disse: olha, aqui estão meus filhos na BR, quilômetro 5. Aí era como um bolo. Ele cortou uma fatia para cada um e disse: toma, filho, toma, filha, toma, toma. Vai recebendo, vai recebendo. Segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um de vocês. O que falta é você saber usar essa fé que Ele já repartiu contigo. E o primeiro passo é crer no coração. Não tem como crer no coração se você se afasta da Bíblia, se você não medita na Bíblia. A Madame Guion disse que a verdadeira meditação é como uma abelha que ela gruda na flor e ela põe o caninho dela lá, o canudinho lá nas profundezas da flor para sugar o seu néctar. Eu sei, irmão, que é muito legal as leituras. Eu tenho dois planos de leitura bíblica, mas a gente tem que todo dia parar numa promessa de Deus e colocar o nosso canudinho espiritual dado pelo Espírito Santo, dizer: oh, Espírito Santo, meu amigo, eu quero sugar para o meu coração esse néctar dessa promessa, esse mel da promessa, que vai me dar força, energia para continuar caminhando como mais que vencedor em Cristo. E você precisa, meu irmão, alimentar isso. Talvez falta de ligar mais a televisão e se ligar mais na palavra de Deus. Segunda coisa, segundo pilar da fé, é declarar com a boca. Ah, essa boca, ela é tremenda. Ela é tão tremenda que e pode também ser um perigo, porque a Bíblia diz que pelas tuas palavras tu serás justificado e pelas tuas palavras tu serás condenado. Eu já contei essa história aqui de um irmão que não foi aqui, graças a Deus, brigou com o pastor por uma ação que o pastor teve que tomar em relação a uma pessoa, mas uma ação justa e correta, 100%. Mas, porque geralmente os conflitos, eles têm os fundamentos malignos do egoísmo e do orgulho. Todo conflito, se você e eu tivermos algum conflito com alguém, sempre vai ter esse alicerce, egoísmo e orgulho. E esse pai se revoltou e chegou, acho que até dar um pescotapa no pastor lá na saída da igreja dele. E ele chamou toda a família para entrar no carro, e na saída, antes dele entrar no carro, ele virou assim: nessa igreja só entro se for morto. E foi embora. Duas semanas depois, a esposa, né, a família, pediu se podia velar o corpo dele na igreja. E ele realmente recebeu o fruto das palavras dele. Ele entrou de volta, sim, mas morto. O pessoal da mídia, acha esse versículo aí para mim: pelas tuas palavras, aliás, não esse aí, a morte e a vida está no poder da língua. Quem bem a utiliza... Provérbio 18, 21, a morte e a vida está no poder da língua, quem bem a utiliza come do seu fruto. Qual é a atmosfera que você está criando em torno de você, na sua casa? Por isso que a fé declara com a boca, a fé declara, diga comigo: a fé fala. A fé se recusa a ficar de boca fechada. A fé verdadeira, ela vai sair, porque ela vem do coração. A boca fala do que está cheio o coração. Irmãos, eu posso ver, eu posso olhar aqui, sinceramente, hoje à noite, e talvez eu não peque contra Deus nessa questão, talvez eu me arrisco até, e eu... de estar 100% enganado, mas quando eu estou pregando, eu olho no rosto de quem está me ouvindo, e eu posso, e alguns de vocês, eu posso quase apontar assim, dizer assim, essa vai receber muitos milagres de Deus. Eu posso até quase apontar e dizer, você vai receber um milagre de Deus. Porque o apóstolo Paulo também estava pregando, tinha um cara paralítico, e o Paulo observou que ele viu nos olhos daquele homem, ele viu na expressão corporal, ele viu no rosto, ele viu que aquele homem estava bebendo aquelas palavras, ele estava quase para engolir o apóstolo Paulo, e Paulo viu que ele possuía, ele viu, gente, não é só uma questão mística, que foi uma tremenda, ele viu, eu já vi pessoas assim, eu já vi pessoas, gente, que queria tanto receber a cura, que eles vieram na minha direção, e eu fui na direção deles, e ele falou assim, que quando eu me aproximei, ele já foi recebendo a cura, de tanto que ele queria. Agora, isso é por causa de mim? Não, todos nós somos um simples canal de Deus. Eu creio que o Senhor, o Espírito Santo está falando contigo aqui nessa noite, usando esse barro, vaso de barro, para te dizer que você pode se erguer e caminhar como mais que vencedor e mais vencedora, e ver os milagres de Deus fluindo na sua vida, dia após dia, no nome de Jesus. Aí, olha só, Jesus disse, se alguém disser, está precisando alguém falar. O universo foi criado pela palavra de Deus. Está precisando alguém falar isso, falar a vitória, falar com o coração cheio de fé. O terceiro pilar é as ações. Eu creio, eu declaro, mas eu vou agir. Amém? Eu vou colocar a perna. A fé, ela se movimenta. A fé, ela age. Amém, queridos? Vamos ficar em pé no nome de Jesus.